Para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Interweb. Pois é, agora apenas das 16 às 18 e não até às 19, como acontecia. Ora, muito bem, iniciamos esta emissão com Bittersweet Symphony, tema dos The Verb. Ora, e hoje é um dia em que, sou muito sincero, estou muito bem disposto. Até porque, bom, primeiro, eu ontem reparei que já anoiteceu um bocadinho mais tarde, é verdade. Não foi grande coisa, não, mas já anoiteceu um bocadinho mais tarde. Também reparei que hoje está sol, como há muito tempo já aqui não estava. Enfim, há uns dias já aqui não estava. E há outra coisa que também, o ouvinte já reparou, com certeza, na notícia, né, que foi colocada agora aqui às 3 da tarde. A notícia de que a nossa rádio completou hoje, ou desde ontem até hoje, um total de 24 horas de programação sem parar. É verdade, ontem o Almaluza teve a duração de 4 horas, aliás, o que fez com que vários programas acabassem depois por ir para o ar com um atraso de 1 hora, mas enfim, são outros do ofício, não é? Ora, acontece que o Thunderweb teve a duração de 5 horas, 24 horas e 58 minutos, teve a duração de 5 horas, e, ou seja, isto, o Thunderweb foi para às 5 da manhã, durou 5 horas e às 10 retomou-se a emissão com o programa Arena Sertaneja, às 10 da manhã. E depois foi sempre a dar até agora. Cá estamos para mais um Domingo à Tarde e com grandes músicas para ouvir. Iniciamos, como disse, com Bittersweet Symphony, tema dos The Verb. Agora vamos ficar com mais 4 músicas numa onda mais rock, que eu espero que seja do seu agrado. E algo me diz que há de ser. Por exemplo, vamos ficar com Scar Tissue, tema dos Red Hot Chili Peppers. Vamos ainda ouvir também, nesta emissão, uma outra música que dá pelo nome de Call Me, e é dos Blondie. Para ouvir também Bad, um grande sucesso da década de 80 dos U2. E para finalizar, Belinda Carlisle, uma grande artista que nos vai trazer aqui uma das suas mais conhecidas melodias. Ora, são então estes os 4 segundos temas, digamos assim, que vamos ouvir, já que hoje iniciamos com música no domingo à tarde. Espero sinceramente que tenha a continuação de uma ótima tarde na companhia da Rádio Antena Web. Eu, Carlos Bonaparte, tenho o enorme prazer de lhe dizer que vou estar consigo até bem perto das 18 horas. With the birds of shade, it's a lonely view. agora, tu anti-noé. If I could throw this shake inside. My heart's all tangled up, my tongue is tied. It's crazy, can't walk, can't talk, can't eat, can't sleep. Oh, I'm in love, oh, I'm in deep. 'Cause baby, with a kiss you can strip me defenseless. With a touch I can mais quatro musiquinhas do mesmo género, ou seja, pop rock, podemos dizer que é assim mais para o pop rock. Vamos agora ficar já de seguida e sem perder muito tempo com uma música espetacular dos Roxy Music. Sabe como é que se chama? Chama-se More Than This. Vamos ainda ficar também com Bryan Adams e Summer of 69 e logo depois vamos ouvir os Queen com Friends, We'll Be Friends e para finalizar os Scorpions com Moments of Glory. São estes então os próximos 4 temas que vai poder escutar, só tenha de ficar na nossa companhia e desfrutar dos temas que lhe propomos aliás para a tarde de hoje, 9 de janeiro de 2011. As we Yeah. música na Zinaware. Side of heaven. Agora vamos acalmar nesta nossa tarde de domingo, para que isto pareça um bocadinho mais o domingo à tarde habitual. Vamos agora ficar então com Goo Goo Dolls e Iris, ou Iris, se preferires. Vamos ainda ficar com um outro tema, também calminho, Here Come dos Roxette, e ainda para ouvir a menina, agora uma grande mulher, Celine Dion, com Think Twice. E para finalizar, música portuguesa no nosso domingo à tarde. Trago-lhe agora uma música de uma dupla portuguesa romântica, Miguel e André, mas atenção que esta música é ao vivo. E só vos digo uma coisa, eles são sem dúvida uns grandes senhores, porque cantam muito bem, têm uma grande orquestra, digamos assim, um grande grupo por trás, que faz o espetáculo, verdadeiramente o espetáculo. A música Preciso Desse Amor, do Miguel, da dupla Miguel e André. Vamos então ouvi-los, eles vão fechar a terceira seleção musical do nosso domingo à tarde, e atenção, porque daqui a pouco, quando eu voltar, é para levar para enfim, para o final da primeira parte, a primeira de duas partes do nosso domingo à tarde. Pois muito bem, vamos à música então e iniciamos esta terceira seleção com os Goo Goo Dolls e Iris. To touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. this time, didn't he blow my mind? Here it comes, to bring a little love and honey, to take away the pain inside. Are you thinking about you or us? Don't

no possessions. I wonder if you care. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people someday you will join us, and the world will live as I'm

and you've nowhere to turn, I'll be at your side. If life's standing still and your soul's confused and you cannot find what road to choose, when you make mistakes, you let me down, I will still believe, I will turn around, and you'll know that parte do nosso domingo à tarde aqui na Rádio Interweb. Pois é, depois de um breve intervalo iniciamos em grande com os The Course, que abrem então esta segunda parte do nosso domingo à tarde. O primeiro de 2011 e o primeiro que desde 4 de Abril tem apenas 2 horas de duração. Ora, vamos chegar agora com música e pop, é verdade. Vamos chegar com Realistic e Como Uma Estrela, em Deus Ex Pessoa e Soul, O Amor é Mágico. E trago-vos também Anda Cá O Papá, música de vossa em si. E para finalizar, Ready Set Go dos The Weasel. Estas duas músicas são de 1999, o mágico ano de 1999. E porque, para quem ouve, certamente se lembrará das minhas cassetes de vídeo, as minhas 19 cassetes de vídeo. Ora, deixa-me cá dizer que esta Ready Set Go era a canção número 57 e última da quarta cassete de vídeo. Quanto ao Anda Cá O Papá, ainda era numa fase anterior, sei que a gravei alguns, entre a oitava e a nona cassete, já não me recordo exatamente qual é que era, enfim, nem cassete, até porque a música é de 98 por aí, mais coisa menos coisa. Não, aliás, já é de 99, mas ainda era, o sucesso ainda foi numa fase anterior a ter de facto tido, portanto, como é que é de explicar? Não foi numa fase anterior às minhas gravações de cassetes de vídeo. Portanto, perdi o rumo dessa música. Mas trago agora aqui estas duas musiquinhas que fazem parte então do tal mágico ano de 1999. Mas antes, e para abrir, temos Realistic e Como Uma Estrela. Ora, ouçam lá que linda esta música. Ei, anda lá para o céu, tem tantas estrelas. Vá, escolhe uma e pede um desejo. Então? Vá, pede um desejo. Um desejo? Somente ainda me desses uma estrela. Como uma estrela, que só brilha quando quer. Promete estrela, faz sorriso se não estiver. Sempre por perto, que é certo, nem tua altura. Mas a estrela mais brilhante brilha na noite mais escura. Como uma estrela, que só brilha quando quer. Promete

quase despedindo de vocês, mas antes tenho para vos deixar ainda mais algumas músicas. Por exemplo, a música que segue agora, bem calminha, é dos Go By Dance Band, que nos trazem Seven Tears. Ainda para ouvir também uma outra música, calminha também, que nos é trazida aqui pelo Rod Stewart, Baby Jane, e ainda Richard Marx com Hazard. Para finalizar, trago-vos uma outra música que, se não estou em erro, já não tocava aqui há uma coisa de umas 5, 6, 7 semanas, talvez. Bom, música então que vamos ouvir e que vai, antes das minhas despedidas, dá pelo nome de Do Where You Go, o tema dos No Mercy. São então as 4 músicas que vai poder ouvir, ficando na companhia da Rádio Antena Web. Quando a voltar, já será mesmo para as despedidas. Não saia daí, há pelo menos mais 4 músicas para despertar. A primeira vem já a seguir. Seven tears have flown into the river. Seven tears are running to the sea. If one day they reach some distant borders, then you know it's sent with love from me. Here I stand, head in hand, lonely like a stranger on the shore. I can't stand this feeling anymore. Day by day, this bird tears have flown into the river. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. To the river and me. Chegamos ao final de mais um domingo à tarde, o primeiro com 2 horas de emissão, quer dizer, um pouco mais, 2 horas e 6, mas pronto. É, fechamos então por aqui o nosso espaço radiofónico. Eu volto de hoje a uma semana para mais um domingo à tarde. Desejo que tenha a continuação de uma ótima tarde de domingo, agora mais para a noite do que para a tarde, mas pronto. Que tenha um bom domingo, é isso que eu lhe desejo, e que fique na companhia da Antena Web. Já a seguir, não perca mais um programa da locutora Lúcia, que nos traz a segunda edição de Passeio Global. Fique bem, um forte abraço e até para a semana.